Onu da ezer o oysa ulan, devam atalım, devam. Quatro no quatro indicada. 409. Gente, reduza para 1809. 54 no 4, tem condições? Sempre reduzindo 1809. 54 no 4, informa o tráfego na sua posição de 1 hora 6 milhas. É um Airbus 320 da companhia Avianca, passando 3.500 pés em descida para 2.000 pés. É o tráfego que irá precedê-lo na aproximação. Cliente, 3.000 pés, 54 no 4, autorizado. KNH 1097. Cliente, 3.000 pés, 1.007, 54 no 4. No 988, desça e mantenha o nível 050, que é legal no 097. No 097, desce para... Eu informe Sierra Eco Elta, Eco Hotel, prossiga. Sierra Eco Hotel, prossiga. Reporte ingressando no corredor Interlagos e mantenha no 1500 pés. O KNH em Salvador na 097. Centro Recife no 288 no 260. 288-260-38-559, obrigado. 6250, completa aproximação, torre Nono 895. 895, obrigado, até mais tarde. Trip 54 no 4, desça para 2000 pés, que legal na 0 no 7, reporta estabilizado na LS, que se rede a pista no 0. Para 2000 pés, continuamos estabilizados no X-Ray da 1-0, 1-0, 1-7, 354, 1-4. 1-7? Está livre acionamento em táxi, então chame na interseção ponto, qual o problema? Torre Salvador, Xanamé 250, estabilizado em LS 1-0. O Xanem 250, visual paródromo? Negativo. É só a camada pós-marcador. O tráfego pousou aos frente, tem a vistória em torno de 1.500 pés. O vento é de 100 graus, 120, com 16 nós. Reporte visual checado. Acusará o Xanem 250. Avistou 900 pés, está baixado e travado, Xanã 6250. Zero pouso autorizado, 120 graus, 16 nós. Assistimento com 16 e me pouso, Xanã 6250. Acertando o localizador, 35414. 4-4, passador na completa aproximação, torre 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5. Bom dia, bom serviço. Oi Salvador, muito bom dia. 35414. Segmento? 1-888, desça para 2000 pés, que negal na 07, reporta estabilizada na LS X-Ray da pista na 0. 2000, vou atrás estabilizada X-Ray, vou no 888. Xanã 6250, solo 56, direito libera, 1-2-1, nesse modo. Direito, 219, 6250, obrigado. Eu estou com qual atitude, mais ou menos? Se disse o teto, quer que eu estou? Isso. 850 pés. Suficiente, obrigado. 5414, o tráfego dos hotéis, avistou em torno de 850 pés, chuva leve na vertical. 5414. Passou Simbra. A gente continua, pode usar o Cocampo. Voltaremos. Xanã 250, bom dia, prossiga na Alfa e Juliette, portão 02. Alfa, Juliette para o 02, Xanã 6250. controle, o Gol 1888. Prossiga. É, possibilidade de colocar a proa, voar na proa do externo para evitar uma formação pesada na proa de duas? Livre dois dias, 1888. 88. 16, mano. Gente, viu, pouso. 190, 3104, 14. Observe o pouso a terra da 30, após alinhar e manter. Após a terra, alinha e mantém. É 37, o vento 120 graus com 14 nós, chamo Terra, Eco Delta. Oito, desça para 1.700 pés, que legal no 097. 1.007, 1.710, 1.88, reforçar essa vista. Gol 0073, gate 01 para puxa, pede estacionamento. Gol 1073, está autorizado o estacionamento do 01, chame táxi. Autorizado o estacionamento do 01, chamará para táxi, gol 073. Gol 988, torre 9895. Confirmando, torre 68. 95. 95, obrigado. No 4, bom dia, prossiga na Alfa e Juliette para a remota 1 no 4. Alfa e Juliette para a remota no 4? Afirmativo, Alfa e Juliette remota 1 no 4. Sente. 120 graus com 1 a 2 de nós. Beleza, colégio, é 3 de nós. Torre Salvador, Gol 1888, bom dia. Bom dia, pode usar o Concampo, tráfego pouso assente avistou em torno de 1000 pés, time 3017, vento 120 com uma 12, agora a liberação pistando zero, depois do avião iniciando a decolagem. Gente, 1888. Então, Quebec, tem uma piorada no tempo, verificando aqui, tá um pouco abaixo dos minhas visuais aqui. Já passou o marcador externo, questionar a altitude que avistou. O Gol 1888, tá escutando? Afirmativo, viu, com 1.300 pés, o Gol 1888. 1.300, só um instantinho, Quebec, o senhor está em visual especial controle. Gente, 1888. controle 639? Decolado 03, controle 208, Luzete. Obrigado, valeu. Salvador, chamando 63 na hora, bom dia, 1500, passando, Dael. Ah, é, a Coetel tá confirmando visual com cão? Sim, aqui, né? Chame a torre 9895, Serra é a Coetel. Uniforme, Sierra Eco Hotel, final no 7, a intenção de pouso é no 7, confirma. Aqui na fila. Avisou o aeródromo? Aqui na fila. Final no 7, autorizado, é poste na curta. Aqui na fila, uniforme. 1888 no solo 04, pista tá molhada? Negativo. Pista tá seca então, no solo 04, direita, chama o solo 29. Bom dia, prossiga na Alfa e Juliette, portão 62. Alfa Juliette, certo. Salve, bom, 073, 183, aborto, 2 horas e 23 de autonomia, alterna com, pronto para o caso. Eu copiei 12h23 com fins e 183, é isso? 183 a bordo, 0226 de autonomia e alterna com. Ok, o gol no 073, nível táxi à direita. Chame a torre 1895 quando torre para a decolagem. Táxi à direita e chama a torre 1895 quando pronto, voo no 3, bom dia, copia o 360 para Guarulhos. São 13 e após conforme a rota do plano. Decola da cabeceira 10 com curva à direita, subida da El, Leda, Bridge. O transponder é 5175 e o controle em 120 decimal 8. Coteja. 35 após o pouso do FCA Santos. Ok, algum problema? Ativo, só a meteorologia mesmo, o corredor acerta tá ferrado. Tá, tá ok então. Se quiser pode prosseguir então pela direita e 17 então. Direito 17, ainda mais também. Correu o 1073, o ponto de cara da 190, próximo. Gol 073, alinhar e declarar pro 0, 130 com uma dúzia. Autorizado alinhar e decolar, é pro 0, gol 073. Como é que tá na perna do vento da 17 pela direita? Do vento no 7 pela direita, aguarde pra base, quer ver? Vamos ver a Ecotel no solo 07 com o estacionamento. 180 chama pista livre, hotel. Autoriza a base, Vitor Mike Quebec. Autorizado, chama final, Quebec. Autorizado, chama final, Quebec. Estou na frequência de parte da base, hotel. Sete, Vitor Mike Quebec. Estou neutralizado, Quebec. 130 com uma dúzia. Graças a Deus, uma dúzia, Quebec. 1073, declara 09, controle 1208, loiagem. 1208, obrigado. Suba para nível 340, saída da El. Da El, nível 340, gol no 073. Temos solo, 10, 180, chama pista livre. Vitor, meu alvo. Gente, acione 0224, Vitor Romeu Alfa, confirme o tipo do equipamento e POB. E confirme, apresentou notificação? É, Vitor Romeu Alfa, informa que Salvador não copia plano a fio. O senhor entrou em contato com a sala IS de Salvador para copiar o plano de voo? Meu Alfa, apenas para informação, não está previsto em AIP que o controle de Salvador copie plano a fio. Então, o senhor, da próxima vez, irá pousar em qualquer localidade para entrar em contato com a sala IS para efetuar o plano de voo. O meu alfa, independente da localidade, o senhor tem que entrar em contato anteriormente com a sala IS. Não diretamente entrar em contato com a gente. Gente, o Vitor Romeu Alfa, confirme, é Papatango ou Papapapá?